A lua que nasce, a noite que agrada, o cheiro da favela que clareia a madrugada. Ladrão, ó que nada, que trabalhador, que o vento sopra longe tipo a pétala da flor. Maluco do cerrado, correria como nós, canta rap por prazer, pra favela ouvir a voz. Nego que vai e que vem, sempre na correria, sei que a vida tá difícil, mas pior sem alegria. De cabeça pra cima, ó, favela sempre erguida, sempre futebol pra melhorar a vida. Cuidado com a esquina, ela almeja perigo, o crime não compensa. Quem são seus inimigos? Sabe, diz quem é. Pegar gatinha, jogar Miguel. De olho na fama, só quero minha grana. Dinheiro é mato e pros pretos soma. Chega de tristeza e de profundo. A vida não é só sofrer. Chega de tristeza e de profundo. A vida não é só sofrer. Se diz correria, machuta cachorro morto. Carona na subida, chega sem esforço. De funk e hip hop eu vou seguindo a minha trilha. Vou passar no Leandrão pra conferir minhas batidas. Maluco correria guardado no coração. Wave Brasil, melhor da produção, né não? De rolé com povão, assistindo os moleques jogar no campão. Pé descalço, ligeiro, terra no cabelo. Quem vive na favela, curte rap o dia inteiro. Sem receio, ó, toma o valor. Nos pretos de estilo, que valoriza a cor. Lembro de moleque, tomar banho de chuva e penar pipa o dia inteiro. No mundo da lua, valor que impera, sagrada favela. Muito obrigado se faço parte dela. Chega de tristeza e vem pro funk. A vida não é só sofrer. Chega de tristeza e vem pro funk. A vida não é só sofrer.